água marinha, porque o sol é o ouro, porque a lua é prata, porque a chuva é cristalina, porque o mar é esmeralda, porque somos seres terrestres, porque São Jorge mora na lua, porque você não vem me dar um beijo de amor e de desejo, porque eu gosto tanto de você, eu gosto tanto de você, eu gosto tanto de você. Água de beber, água de benzer, água de banhar, talento em